Os sons, eles são vasilhas. As palavras são ferramentas, instrumentos, veículos que transportam mensagens. Há um poder nos sons. Você sabe muito bem do que o nosso corpo sente quando vê uma gritaria, quando vê uma briga onde dois ou três ou muitos estão gritando veementemente e se afrontando. Aquilo gera consequências gravíssimas e às vezes perduram por toda a vida. Relacionamentos quebrados por causa de uma gritaria. Pessoas amarguradas, pessoas magoadas por causa de uma gritaria. Palavrões. Por que existem palavrões? Porque alguém manda alguém ir lá para e chama um palavrão e chama de um nome feio, porque sabe que aquela palavra vai ter um poder destruidor naquela vida. Com uma intenção vingativa, ele lança uma palavra feia, ele lança uma palavra destruidora. Mas há poder nos sons e nas palavras para construir palavras brandas. Palavras que evitam o conflito, palavras que amenizam o conflito, palavras que alteram uma circunstância, palavras brandas, palavras de amor, palavras de comunhão, palavras que ajudam. As ondas sonoras produzidas pelos sons que saem da nossa boca, elas se tornam ondas eternas, que se propagam nas regiões celestes e alteram todo um contexto, toda uma circunstância, toda a mente. Nós precisamos, como pessoas sábias, ter o domínio da língua. A Bíblia nos revela, na carta de Tiago, que há um poder, e é interessante como Tiago trata da língua e do poder da palavra. Ele diz assim: como um pequeno leme pode mudar toda a direção de um grande navio, a nossa pequena língua pode mudar toda a direção de uma vida. O que falamos pode alterar completamente a história de alguém. Agora preste atenção comigo. Você é uma mulher sábia. Você é uma mulher bem-aventurada. Você está aprendendo. Você está sedimentando no seu coração, na sua mente. Você está interiorizando em você mesma princípios e fundamentos imutáveis que estão fazendo de você uma mulher que tem poder para transformar a sua família. Então você, em bases de sabedoria, vai começar a analisar quais palavras saem da tua boca. Pode ser que o contexto nos leve a falar coisas que são a prova do que estamos vendo, mas nós já sabemos, nossa fonte não são as circunstâncias que nos cercam, nossa fonte é Deus. E Deus é um Deus de vida, dele flui vida, e da nossa boca fluirá apenas palavras de vida. Palavras de vida. O som que você está ouvindo é um som muito especial. Este instrumento que foi tocado se chama shofar, é feito do chifre do carneiro. E ele tem uma ação na Bíblia muito poderosa. Todas as vezes que o shofar é tocado, no início e no final de uma festa, ele anuncia a bênção de Deus. Toda vez que ele é tocado no início e no final de uma guerra, ele anuncia a intervenção de Deus. Este pequeno som tem um poder nas regiões celestes. Não que o instrumento seja místico ou sagrado, mas os sons têm ações no mundo espiritual. Quando, ao terminar um jogo de futebol, você ouve as explosões daqueles foguetes, você sabe que aqueles sons estão anunciando vitória, estão anunciando alegria, estão anunciando conquista. São sons, quando os sons das águas, os sons das palmas, quando os sons dos pássaros, quando os sons de um pequeno riacho, quando o som de uma pequena lareira e com a lenha ali sendo queimada pelo fogo, aquele som peculiar dos gravetos se queimando, traz paz, anuncia um determinado evento, estes sons estão provando que eles têm poder nas regiões celestes. Precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca. Há um poder, o poder do Aleph Bet, é o poder do alfabeto, é o poder das palavras. Quando Deus cria o mundo, no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que a criação estava baseada no que ele disse. E o texto diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando lemos no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós compreendemos claramente, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, a palavra é Deus, Jesus é a palavra encarnada, o poder da palavra, o poder dos sons, que de uma forma muitíssimo limitada está em nós, e de uma forma totalmente sem limites e poderosa está em Deus. Este poder dos sons, das palavras, precisa ser bem utilizado. Desafio você a anotar quais palavras você costuma dizer, quais palavras você costuma ouvir e trocar, substituir palavras do mundo espiritual das trevas por palavras de bênção. Do mundo físico, lançamos para os céus palavras, assim como da terra sobe o vapor da água. E em um determinado tempo, aquele vapor acumulado nos céus retorna à terra e rega toda a terra. Da mesma forma, as nossas palavras sobem aos céus. E em um determinado momento, aquelas palavras acumuladas cairão sobre nós e elas regarão a nossa terra, a nossa vida. Se lançamos nos céus palavras de bênçãos, seremos cobertos por chuvas de bênçãos. Se lançamos palavras de reclamação, de murmuração, de afronta, de acusação, de vingança, nós receberemos as chuvas destas mesmas palavras. Há poder no que falamos. Terceira lição, há poder nas palavras. As palavras são canais que unem o mundo espiritual ao mundo físico. Trazemos pelas palavras, o que quisermos do mundo espiritual para a nossa dimensão física. Estamos aprendendo que vamos usar a nossa boca para trazer do mundo espiritual palavras de bênção, palavras do reino da luz.